Eu tô chegando e não vou te dar moleza. Vou tocar um som porreta pra moçada agitar. Aqui não tem bundinha requebrando, mas tem saco cabeludo para a mod balançar. A toda hora, em toda parte, você pode crer. Mulher e homem rebolando, é só o que dá pra ver. Sempre de fora e malocado, mas foi Deus quem fez. Balança o saco, meu irmão, chegou a nossa vez. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Vou tocar um som correta pra moçada agitar. Aqui não tem bundinha requebrando, mas tem saco cabeludo para a mod balançar. A toda hora e toda parte você pode crer. Mulher e homem rebolando, só o que dá pra ver. Sempre de fora e malocado, mas foi Deus quem fez. Balança o saco, meu irmão, jogou a nossa vez. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Se ligue tu, balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco. Balança o saco. Se ligue tu, teleco, teco, balança o saco.